que suas amigas diz. Não ligo porque eles dizem de mim. Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama. Fudendo comigo a noite toda. Entrar na X6 e tirar roupa. Nós querendo que o mundo se foda. Gato, eu não quero status, eu só quero grana. As notas e tudo que elas podem me proporcionar. Mas essa vida, cara, ela me chama, me engana. E aos poucos, ela tenta sugar minha alma. Igual essa piranha. Privacidade, velocidade. Ela quer foder dentro da minha X6. Diz que o carro parece um hotel, sei que estrela. Meu irmão, marola, embuste. O seu irmão não entende como nós fez. E eu digo que eles não fizeram em um mês. Puras, eles vão falar o que eles quiser. Nós vai vivendo como nós quer. Sempre rodeado de mulher. Sem medo de ser o que nós é. Fugir da troia, suas amigas. Fala mal quando me vê. Quer sentar no meu pão? É, inflado é realidade. Você tá agora com os mais bravos da cidade. As fofocas são selo de qualidade. Produto mais caro que nunca sai da validade. É fácil tu olhar pro brilho. Difícil pegar a visão. Ritmo da tropa é ostentação. Quanto mais guerra passamos, mais grosso é o cordão. Falam que prisão é ambição e grana. Liberdade tem o preço. Pergunta pra riga e pra fiança. Enquanto essas bunda balança, essas mina me rodeando, parecendo até minha segurança. Vai falar que eu mudei. Sim, essa casa é maior que a de antes. Sim, esse carro é melhor que o de antes. Sim, tem mais prêmio na estante. Platina virou diamante. Não ligo porque suas amigas diz. Não ligo porque eles dizem de mim. Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama. Andando comigo a noite toda. Entrar na X6 e tirar roupa. Nós querendo que o mundo se foda. Gato, eu não quero status, eu só quero grana. As notas e tudo que elas podem me proporcionar. Mas essa vida, cara, ela me chama, me engana. Ela tenta sugar minha alma. A falta de modéstia me tornou mais transparente. Pior que o traiçoeiro, só aquele que é indiferente. Vai dar certo, nós botou o eterno na frente. Cuidos de vida, estou em uma postura diferente. Sou uma estrela do rap, eu tô ganhando muito. Não é que é meu mestre, sempre me ensinando muito. A tropa boa, um espaço do lado da boca. A feliz saúde, nós foi lá e montou um estudo. Nós age na pureza e é por isso que nós flui. Então pega esse whisky da bolsa da luz. Hoje lembro, green lembro, bucana do Lux. Casa Pirine, mosca até aquarela, linha brute. Mais de 30 mil dentro da minha bolsa da Gucci. Frota de BMW, só modelo esporte. Por isso ela deixa de tal o que pode ou não pode. Quer privilégio, vida cara em uns camarotes. Do dia pra entrar na X6. Degustar restaurante francês. Querem tudo, ao menos sem saber de nada. Aí, elas querem uma vida cara. Não ligo porque suas amigas diz. Não ligo porque eles dizem de mim. Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama. Fudendo comigo a noite toda. Entrar na X6 e tirar. Nós querendo que o mundo se foda. Gato, eu não quero status, eu só quero grana. As notas e tudo que elas podem me proporcionar. Mas essa vida, cara, ela me chama.